180 graus. Olá, eu sou o André e nós estamos juntos aqui no 180 graus, a virada da sua vida. Isso é uma coisa que me faz virar a cabeça, sim, o Suzy Saião. Oba. A arte. Opa. A arte. Rapaz, eu percebi que se eu quero relaxar, eu tenho que entrar numa biblioteca, num lugar onde tem bastante livros, assim. Ou eu já percebi que eu fico assim e perco muito tempo em galerias de arte. Tipo, aqui em São Paulo a gente tem a Pinacoteca, museus, legal. Assim. Sabe, porque a arte faz a gente refletir de um jeito diferente, sabe? É, pensar assim de uma maneira que a gente não pensa com outras coisas. Não é verdade, Suzy? Ou eu tô enganada? É claro. Muita viagem. E eu gosto muito também. E é interessante como a arte consegue, assim, a gente, pelo menos a gente, tenta interpretar a realidade, a nossa realidade, através da arte, né? É verdade. Tantas pessoas, assim, de épocas diferentes, retrataram de uma maneira diferente através da arte, não é? É mesmo, e, é assim, eu acho que também é uma maneira de expressar aquilo que a gente tem lá no fundo do nosso ser. E às vezes a gente não traduz em palavras. A gente consegue traduzir pela arte, pela música, de outras formas. E também eu acho que uma coisa maravilhosa que a gente consegue fazer com a arte é adorar nosso criador, não é, Sayão? O que você acha? Olha, Suzy, de fato você deu aí em um minuto quase que um resumo da filosofia da arte, né? E de fato, olha, pessoal, é impressionante, né, André? E olha, Suzy, como é que certas coisas que não conseguem ser ditas assim na frieza do raciocínio exato, elas são passadas de uma outra maneira, né? Mas falando para vocês sobre isso, sabe uma arte assim que mexe comigo? Eu imagino. É brincar com as palavras. Olha. Sabia. acho que André, o pessoal deu para perceber. Tem a ver com literatura. Como é que vocês descobriram? Alguém contou para vocês? Né? Não sei. Porque, na verdade, é assim, né? Eu acho legal, Deus começa até criando o mundo falando, né? Ele nos dá um livro, Jesus é chamado o Verbo de Deus, né? Essa questão da criação do universo por meio das palavras, toda essa referência é impressionante. Olha, e hoje a gente vai falar aqui pro pessoal que tá ligadão aqui no 180 graus sobre como é que essa arte é usada por gente assim que foi pintado pelo pincel da graça de Deus, né? E que começa a fazer poesia e a cantar bonito e faz diferença nesse mundo maravilhoso que Deus criou. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça alguém que usou a arte para divulgar o reino. Estamos nos 180 graus, a virada da sua vida, não é, gente? É verdade, olha, isso aí. A gente tá falando de virada aqui, virada, mas o que é muito interessante é que nessa virada a gente toma, restaura, assim, algo muito importante no ser humano, que é a criatividade, eu acho. Porque a gente falou lá no início, mas a criatividade é uma imagem de Deus, né? É verdade. Não é verdade? Nossa, você tá profundo hoje. É, o negócio tá animado. É a virada cultural de 180 graus aqui. Tá inspirado. E é interessante que o contato mais intenso com esse Criador também traz algo mais bonito, a beleza, consegue retratar a beleza do Criador, não é? Eu passei, né, lá em Roma, na Capela Sistina. Puxa. Eu tive o privilégio de ver aquele quadro, né? A criação de Adão, né? Porque a gente sempre vê pela internet, mas eu tive a oportunidade de ver. E é interessante como, assim, tudo ali retrata, né? A arte renascentista, essa arte mais, né? Retrata muito Deus. É, eles falam bastante de Deus, né? Não é verdade? É, você conhece outras artes, outras formas que sei lá, mexem com você? O que, que você acha, Sayão? Olha, Suzy, de fato, a gente começou a dar uma pincelada, né? De fato, aí todas as pinturas, né? As referências iconográficas, para falar difícil que aqui. Né? Vamos começar hoje. A coisa vou ter que tá... me preparar aqui. Vamos lá, né? Mas assim, eu acho interessante porque eu gosto de um raciocínio mais exato, né? Sei que vocês estão me olhando aí, né? Mas, das artes, assim, aquela que parece conseguir combinar direitinho, vamos dizer, assim, essa referência um pouco mais objetiva, com toda essa sensibilidade intuitiva profunda, eu acho que é a literatura, sabe? Porque na literatura você vê a expressão do íntimo, do ser, né? Quem leu alguma coisa de Tolstói, né? Dostoiévski, ou mesmo gente com sensibilidade intensa como Machado de Assis, né? E a literatura que mexe com o sagrado, né? A gente encontra na própria Bíblia, até a literatura judaica, eu acho legal, porque ela mexe com o profundo do ser, né? Ela traz assim, reflexão. Muitos livros mudaram a história da humanidade. Mexe com a sociedade. E como a Suzy adiantou para a gente aqui, André, o que eu acho super interessante é como ela reflete. Se a gente vê o que um ser humano limitado, né, que dura aí 70, 80 anos de idade, é capaz de fazer no seu universo de criação, você imagina o que é a grandiosidade da criatividade. Nossa, André, é demais. É impressionante. Isso não mexe comigo. Não, porque a gente vai vendo, assim, autores, né, de literatura, principalmente, que fazem histórias, né, que pensam histórias, nem pela literatura, mas pela tradição oral. Existem, cada pessoa parece que tem um universo dentro de si, né? Verdade. Uma infinidade de personagens, assim. A gente fala, conheço alguns autores no Japão e tal, mas tem um autor que saiam... que mexeu comigo uma época da minha vida. Assim, é mesmo? Eu li os livros dele, mas eu não conseguia parar de ler. Que coisa. Que é o C.S. Lewis. Ah. Um autor, ele é de origem irlandesa, não é verdade? Mas radicado lá na Inglaterra. E ele escreveu, ele era interessante que ele era ateu, só que ele encontrou um pessoal, ele não acreditava de jeito nenhum em Deus, mas ele teve algumas experiências que fizeram ele acreditar em Deus. E aí ele se tornou, assim, uma pessoa muito fiel a Jesus, inclusive. Ele passou pela virada, né? Passou pela virada. Ele teve aquele encontro com Deus. É verdade, Sayão. Ele passou por aquele encontro e ele começou a escrever vários livros. Ele tem muitos livros, ele é uma referência, né? Até para mim, eu tenho um livro dele que vale a pena qualquer pessoa ler, que chama Cristianismo Puro e Simples. É verdade. E ele faz, assim, ele dá um resumo do cristianismo, mas esse, o que me fez com que eu não parasse de ler foram as Crônicas de Nárnia. Ah. Que o pessoal até conhece aí pelo cinema, que conta a história, basicamente, de crianças que encontram o leão Aslan, Sayão. Você já assistiu? Você já teve contato com essa obra? Eu vou falar pra você que eu li assim, quase que num tapa só, viu? Com certeza, André. E olha, C.S. Lewis é uma pessoa muito impressionante, porque, você sabe, ele era catedrático de literatura, né, na Inglaterra, um dos maiores especialistas no assunto. E ele trabalha demais essa questão do imaginário. Então, quem viu lá o Perelandra, né, Longe do Planeta Silencioso, sim, além das Crônicas de Nárnia, que foram, assim, a referência, né? Inclusive, é tão impressionante que recentemente uma editora, assim, como a Martins Fontes, né, que trabalha com um universo totalmente amplo aí, editou o material dele. Mas o que é interessante é que, assim, tem gente que às vezes vai falar de coisas de fé e se atrapalha, né? O C.S. Lewis é interessante que, assim, aquilo que é fundamental na história famosa que a gente tem lá, ele vai mostrar como aquele no leão, a feiticeira, o guarda-roupa, como é que eles vão, né, parar lá, as crianças vão parar naquele universo lá que está tudo frio dominado pela feiticeira branca, né? E é aí que representam o mal e eles vão sofrer, vão ser enganados, tal, até que por fim vai surgir a figura dessa libertação do mal, que é o Aslan, que é uma referência, claro, à pessoa de Jesus. Mas de onde que ele tirou essa referência? Ah, pois é, nós temos o famoso texto, né, que a Bíblia apresenta lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, onde Jesus é chamado desse leão de Judá, porque o leão evoca várias referências positivas, impressionantes, de domínio, de força, né? O leão vai acabar até ressuscitando na história, é verdade. Mostrando aí a vitória da vida sobre a morte. Ele morre por causa de um traidor tinha no meio, e aí ele... Acho que eu já vi esse filme em algum lugar aí. Aí ele se entrega, ele entrega a vida dele no lugar do traidor que a feiticeira tinha pedido. Isso. E aí, quando a feiticeira mata o leão, depois de um tempo ele ressuscita, vai lá e derrota a feiticeira e liberta o leão. Eu conheço bem essa história. Eu acho que o pessoal já sabe da onde pois que ele tirou, né? É muito impressionante. Então, o que é legal, assim, não é... Claro, a história é fascinante, mas a maneira como ele faz um remaking disso e trabalha é simplesmente impressionante e marcou a história da literatura mundial. A virada da sua vida. Pois é, estamos aqui no 180 graus, a gente até falou bastante porque eu comecei a me empolgar aqui, vou confessar pra vocês, quando eu tava lendo as Crônicas de Nárnia, quando eu olhava assim, algumas falas do leão, o C.S. Lewis foi muito feliz porque parecia que Deus estava falando comigo. A gente pode até rugir de felicidade. É, exatamente, mas a gente sabe que ele tirou da Bíblia, ele queria ensinar as crianças. Isso eu acho legal, quando você usa a arte para ensinar o evangelho. É muito legal. Eu vi uma pessoa que ela foi numa praça pública, várias pessoas estavam dançando, enquanto essas pessoas dançavam, tinha uma música, ele, ao som da música, ele começou a pintar um quadro. Que legal! E aí esse quadro depois tornou-se uma pintura muito bonita e ele pôde fazer uma referência ao evangelho e falar para as pessoas que pararam para assistir aquele negócio. Muito legal. Foi muito bacana, Sayão. Beleza. Bacana mesmo. Olha, André, eu acho interessante e a coisa assim, eu andei esses dias, né, viajando para alguns lugares do mundo e estava refletindo sobre a arte, né, apresentada em certos lugares. Então a gente olha, né, a Suzy também já viu isso, você vê certas épocas onde a arte assim meio que assusta a gente. Outras épocas a arte parece que traz força. Por quê? Porque a arte, na verdade, ela traz conteúdo. Então, uma coisa que a gente tem que perceber, esse pessoal que tem todo esse impacto da força de Deus aí por meio do encontro, é que hoje no mundo contemporâneo, a maneira mais assim, eficiente de colocar um conteúdo, valores, né, histórias de vida como a do evangelho, assim, é através da arte no mundo contemporâneo. Por isso é muito importante que o pessoal que está ligado, que tem aquela veia, que recebeu, né, a gota do pincel do Criador, alguns receberam duas, né? uma para fazer, outra a graça profunda, é demais. Não acha, Suzy, que isso é muito impressionante? É muito legal isso, né? Mas isso não é novidade, gente. Esse pessoal aí copiou de algum lugar, né? Como a gente estava falando, que a gente conhece então, essa história. Conta pra gente. Né? Lá atrás, lá em Êxodo, né? Quando eles estavam fazendo o tabernáculo, quando Deus fala para eles fazerem, olha que interessante isso. Aparece em Êxodo 35, 31. O que tem lá? Ele fala que o Senhor escolhe Bezalel e ele enche do Espírito. Sabe pra quê? Pra quê? Pra pregar. Ah, não. Pra ler. Quê? Pra ter destreza e habilidade artística. Que isso? Olha. O Espírito Santo encheu? O Espírito Santo encheu. Quer dizer, puxa, da onde vem toda essa criatividade? Da onde vem toda essa habilidade? Vem do nosso Deus, vem do Espírito Santo. Não é interessante? Então quer dizer que a arte está totalmente ligada totalmente à relação ligada com Deus, não é uma coisa oposta. Totalmente ligada. Inclusive, eu acho que Deus usa muitas vezes na Bíblia e até hoje a arte para transmitir verdades. As verdades, inclusive o evangelho, né? É verdade. Olha, muito legal, Suzy, André, hoje o programa foi mais bonito que os outros, né? E a gente fica muito feliz e a gente quer terminar aqui dizendo a você que tem essa sensibilidade dada por Deus e você que foi tocado pela graça de Deus, lembre que arte, literatura e outras formas de expressão não só mostram o que há no seu coração, glorificam a Deus e contam de novo a mais bonita história de maneira ainda mais especial. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eu sou o André, me despedindo aqui do 180 graus, então a mensagem que fica é essa: você que tem habilidades artísticas, use. Conhece alguém que tem habilidades artísticas? Invista, isso vem de Deus. Sou a Suzy aqui no 180 graus, me despeço de você e seja a expressão do ser de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito Santo e use essa criatividade, essa arte que há dentro de você para influenciar, fazer diferença na sociedade. Este foi o 180 graus de hoje. Aqui quem se despede é Luiz Saião, e você viu com a gente como Deus é especialista em fazer coisa bonita na vida das pessoas que ele resolve atingir com a sua graça. E olha, que coisa especial, quando Deus resolve mostrar a sua graça, o seu poder e a sua realeza, ele faz questão de dar aquele toque maravilhoso de beleza. Cento e oitenta graus, a virada da sua vida, é uma realização Transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180graus@transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.